Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós vamos continuar compartilhando sobre o curso de liderança, curso de treinamento para obreiros, líderes ministeriais, jovens pastores e também os irmãos de modo geral. Aqueles que já são convertidos, esta devocional é uma lembrança e um reforço somente, porque todas as vezes que você tem sido ministrado na Santa Ceia do Senhor, você ouve essas orientações. Mas há muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil que nós ainda não sabemos se já aceitaram a Jesus. Elas poderão ter uma primeira pista acerca da Santa Ceia do Senhor, tá bem? Então, essa é a nossa intenção com essa devocional para o curso de líderes. O nosso irmão Everson, da Igreja Quadrangular, mandou uma mensagem que eu faço como abertura. Na Bíblia aparecem 365 vezes a palavra não temas, ou seja, um para cada dia do ano. Portanto, tenha paz no seu coração, a certeza que Deus é contigo em todos os dias, em todas as situações que possam surgir e que jamais ele te deixará sozinho ou te abandonará. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. E nos deseja um dia abençoado. O irmão França concorda dizendo amém e eu também dizendo aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão é da Igreja Quadrangular, o irmão França da Igreja Metodista. Isso é o mais gostoso, quando nós temos as mais diversas denominações reunidas para glorificar o nome do Senhor, e assim será no céu, quando nós também tomaremos da ceia, mas aí o Senhor nos servirá. Aleluia. Assim diz o texto. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vós. Por semelhante modo, também tomou o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança, e todas as vezes que o beberdes, lembrais que isso é o meu sangue derramado por vós. Estou fazendo só um resumo de 1 Coríntios 11. A ceia do Senhor está vinculada ao costume da refeição comunitária, irmãos. Reunir-se para repartir o alimento, tanto no judaísmo antigo quanto no cristianismo. A refeição comunitária simboliza alianças, recordações, compromissos. Recordemos, por exemplo, que a ceia do Senhor é um memorial da celebração da ceia pascal que Jesus realizou com os seus discípulos. No caso da celebração da Páscoa judaica, o que iniciava o ritual era uma pergunta feita por uma criança. Que ritual é esse? Está lá em Êxodo 12, 25 a 27. E aí o ancião respondia e contava a história da libertação. Assim era celebrada a Páscoa, família por família, recordando a libertação do jugo de Faraó. Ninguém era excluído, pelo contrário. Se a família era pequena, devia convidar os vizinhos mais próximos. A experiência da Santa Ceia do Senhor é o momento quando obedecemos à ordem de Jesus de repetirmos a refeição da última ceia de Páscoa, um encontro de comunhão, amizade, intimidade de Jesus com seus discípulos, conforme Lucas 22, versículo 19. No judaísmo dos tempos de Jesus, estas exclusões eram muito flagrantes. Mulheres no período de menstruação eram consideradas impuras, doentes eram impuros, samaritanos, gentios e os que exerciam determinadas profissões como curtidores, cambistas e outros eram considerados impuros. Nesse sentido é que a ceia do Senhor Jesus tornou-se uma celebração inclusiva. O próprio traidor Judas Iscariotes pôde dela participar. Os discípulos eram dos segmentos mais pobres e menos nobres da sociedade judaica. Com o passar do tempo, indo à igreja ao mundo gentílico, para quem não sabe, é o mundo não judaico. O momento da ceia do Senhor tornou-se um espaço de todos que celebravam e criam em Jesus como Senhor e Salvador. É uma celebração que nos faz reafirmar a Jesus como Senhor e Salvador. Não havia ninguém para classificar quem era puro ou impuro. O critério de inclusão era pessoal, conforme instruiu Paulo em 1 Coríntios 11. Esse é o texto clássico da Santa Ceia, tá bem? Você estando fora do país, abra lá em 1 Coríntios 11 e você vai ver o relato inteiro da Santa Ceia. Nesse sentido, podemos afirmar que as famílias participavam juntas, inclusive as crianças. Nessa direção, reconhecemos que as crianças da igreja primitiva recebiam instrução sobre o ato do que estavam participando. A partir do testemunho e de como era a vida da comunidade cristã relatada em Atos 2, 42, 47, podemos dizer que a mesa do Senhor e a vida de qualquer comunidade cristã são sustentadas por quatro alicerces. Primeiro, a partilha do pão, a própria ceia do Senhor. Perseveravam no partir do pão, que era o símbolo do corpo de Cristo. Segundo, a partilha da palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a palavra do Senhor. Terceiro, a comunhão entre os irmãos, a coinonia, comunhão que se estendia até a ajuda com bens materiais. Perseveravam eles na comunhão. E a quarta, eram assíduos à oração. Perseveravam nas orações, a oração cristã que pede que se realize a vontade de Deus. Nessa ceia do Senhor, portanto, recordamos toda a vida de Jesus entre nós, recordamos sua palavra, sua morte na cruz, sua ressurreição, recordamos sua promessa de que iria preparar lugar para nós na casa do Pai e também a promessa de que não ficaríamos órfãos ou órfãs, que consolaria, fortaleceria, edificaria, guiaria a igreja. Na ceia do Senhor, o pão e o vinho simbolizam seu corpo e sangue, mas juntos são cálice da salvação, com o qual festejamos e celebramos a vitória do Salvador Jesus, que venceu definitivamente a morte, é um aperitivo do banquete messiânico. Só como lá atrás eu mencionei a tradição judaica e a tradição lá com Jesus, em respeito às igrejas que não servem a ceia para as crianças, eu quero dizer a você, não há problema em que a denominação não sirva, mas é recomendável que elas sejam ensinadas desde bem pequenininhas o que significa a Santa Ceia, assim como as crianças lá na tradição judaica perguntavam para o ancião, é recomendável que nós ensinemos, ensinemos, ensinemos, para quando chegar a hora que ela tiver maturidade, então ela participe já sabendo mais sobre o que significa, tá bem? Isso por respeito a várias denominações que fazem parte desse grupo. Alguns títulos dados a essa ordenação: Ceia do Senhor, Mesa do Senhor, Comunhão. Na Igreja Católica é chamado de Eucaristia ou Santa Ceia do Senhor. A comunhão foi instituída por Jesus na festa da Páscoa e tinha os seguintes elementos: a mesa, que era um utensílio, o pão e o vinho. Os símbolos não podem ser mudados, pois são o fundamento, a tradição. Podemos contextualizar a pregação, mas não podemos, de modo algum, trocar os símbolos da Santa Ceia do Senhor. Alguns significados: a mesa é o lugar do amor e da partilha. O pão representa o corpo de Jesus partido na cruz do Calvário, levado à cruz do Calvário para nos remir de todo pecado. Representa a igreja, o corpo vivo de Cristo. O vinho representa o sangue de Cristo e o perdão dos nossos pecados. Por isso ele verteu seu sangue como cordeiro, era imolado pelo perdão dos pecados lá na antiga tradição israelita, em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também verteu seu sangue para que nós fôssemos livres do pecado, da natureza do pecado, e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, nos tornássemos então novas pessoas, tendo uma nova natureza, firmando uma nova aliança, porque a Santa Ceia representa essa nova aliança. Símbolos da comunhão no Antigo Testamento, como mencionei, o Cordeiro Pascal, a mesa, a família ou a clã, que era uma extensão maior da família, uma extensão maior tribal, que às vezes se reunia para celebrar em comunhão. O contar da história da ação de Deus libertando do Egito. Esses são alguns símbolos do Antigo Testamento. Atitudes com que devemos chegar à mesa do Senhor. Irmãos, isso é muito importante. Irmãs, isso é muito importante. Com respeito, com desejo de participar, com fé, com memória do que Jesus realizou por nós na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua volta. Com gratidão. Como um corpo, um só corpo, participando todos juntos. Santa Ceia é um sacramento, logo, é um sinal da presença do Senhor que motiva e dá força. É corpo de Cristo. Quando devemos participar da Santa Ceia? Alguém pode perguntar e ter isso e ter no seu coração essa dúvida. Todas as vezes em que for ministrada. Em algumas igrejas, a maioria delas é servida uma vez por mês. Mas se há um acampamento, por exemplo, e o pastor faz lá um momento especial, um culto especial e serve a Santa Ceia, eu estou proibido porque eu já tomei no primeiro domingo, ou no segundo, ou no terceiro? Não, não está proibido. Todas as vezes em que for ministrada, você pode participar. O que podemos esperar receber dessa santa ceia, dessa comunhão, para os dignos, os que buscam a comunhão com o Senhor, podem esperar cura e saúde. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E ela foi curada. Desde aquele momento, sua filha, na verdade, não ela, sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15, verso 25 a 28. Vida e vivificação. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como meu Pai, que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Evangelho de João, capítulo 6, 54 a 57. E para os indignos, aqueles que se recusam a aceitar a Jesus e não são dignos da Santa Ceia, aqueles que até zombam, da obra de Jesus. Para os indignos que tomam sem temor, podem ir um dia na igreja, zombam, mas vai lá na frente, ninguém percebe. Ele é réu do corpo de sangue do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue. Eu vou repetir. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. Comer e beber, juízo para a própria condenação. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 29. A pessoa não tem o temor necessário, o reconhecimento daquele sublime momento e vai por ir. O que pode acontecer, a consequência, pode ficar fraco, doente e até morrer. Diz o texto: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Esse dormir aqui significa morrer. Muitos que morrem espiritualmente por causa dessa atitude inadvertida de tomar a Santa Ceia sem o devido respeito. Irmãos, a palavra Páscoa em hebraico significa passagem. Essa celebração é parte da tradição judaica, em função do cativeiro de aproximadamente 400 anos, 430 anos, em que o povo de Israel ficou no Egito. Por ocasião da saída do povo, houve uma orientação para que o sangue do cordeiro fosse derramado sobre os umbrais das portas das casas dos filhos de Israel. Esse sinal os livraria da última das 10 pragas enviadas por Deus contra os egípcios, a saber, a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 12, de 7 a 14. Desse modo, o anjo que passou para ferir os primogênitos não feriu os primogênitos de Israel, e eles passaram a pertencer ao Senhor. Na Páscoa judaica, o cordeiro aponta para Jesus. Já é uma sinalização cristológica, já é uma representação do que o Cordeiro de Deus ia fazer pelo mundo inteiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista. O Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, na parte B. O Cordeiro aponta para Jesus, apresentando, então, um modelo daquilo que Jesus ia fazer pelo mundo inteiro. Repito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. No Apocalipse, o nome do Cordeiro aparece 30 vezes como sinônimo de Cristo. O sentido da Páscoa judaica transferiu-se para a pessoa de Jesus. Na celebração histórica da Páscoa, Jesus instituiu a Santa Ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isso é meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu, dizendo: Bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até que aquele dia em que convosco o beba novamente no reino do meu Pai. Ó, que maravilha, irmãos! O Senhor Jesus vai voltar a tomar Santa Ceia com aqueles que são seguidores dele, e nós vamos tomá-lo já no reino eterno do Senhor, no reino eterno de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Portanto, com o sacrifício de Jesus, a matança de animais como oferta para remissão de pecados em Israel perdeu seu sentido ritualístico. O que a Páscoa judaica não podia oferecer devido à sua limitação ainda histórica, Jesus o fez com a Santa Ceia por causa da sua universabilidade, ou seja, por causa do alcance que a Santa Ceia tem para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Leio, para finalizar, um testemunho da nossa irmã Janete Pereira dos Santos. Tomai e comei, isso é meu corpo, Mateus 26, 26. Bebei dele, isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, Mateus 26, 27 e 28. O convite de Jesus para participarmos da ceia do Senhor nos mostra que a vida plena é dada pelo sacrifício de Jesus. Jesus experimentou a nossa morte para vivermos a sua vida. Os dois elementos da ceia, o pão e o vinho, simbolizam, respectivamente, o seu corpo dilacerado e a igreja, o corpo de Cristo, numa lição à unidade, numa convocação, numa transposição de um povo dilacerado, dividido e separado. Assim como transpôs o mar, agora nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para vivermos na unidade plena em Jesus e em unidade, bem como seu sangue simboliza a experiência da nova aliança, ambos realizados num lugar de amor e comunhão, nos levam a refletir: o que o Senhor Jesus nos ensina com esse ato? E quais mudanças internas devemos vivenciar para uma plena intimidade com os elementos da nova aliança? O memorial da ceia do Senhor requer de nossa parte a gratidão, o desejo de participar, tendo na memória o sacrifício de Cristo Jesus, que pagou com sua própria vida o preço da nossa salvação. A Santa Ceia nos ensina, irmãos, a comunhão com Deus e entre os irmãos, mostrando a nossa libertação do pecado para uma vida de comunhão com Deus. A Santa Ceia nos aponta para a consumação do reino eterno de Deus, e todas as vezes que dela participamos, anunciamos a vinda de Jesus e renovamos a nossa esperança de que ele está voltando, porque, como disse ontem, esperança cristã está sempre ligada ao aspecto escatológico. A nova aliança nos é oferecida. Cabe a nós oferecer não somente o nosso dedo anular, mas todo o nosso coração, a nossa força e o nosso ser na participação una deste marco de amor de Jesus por mim, por você e por todo mundo. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 11. Agradeço essas palavras e mando um abraço a Janete e toda a família. Concluo dizendo: você obreiro, você líder ministerial, você jovem pastor, retome no seu coração o temor e o tremor diante da Santa Ceia. Jamais faça por fazer, jamais faça automaticamente, jamais faça como um mero ritual da liturgia já preparada, jamais. Tenha temor e tremor diante desse momento, porque é o momento que nós lembramos o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E, portanto, requer de nós uma atitude também de entrega. Ele entregou a sua vida e morreu por nós, e nós agora entregamos a nossa vida. E temos que estar prontos a morrer por essa causa, para que muitos sejam salvos, para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça, mas tenha a vida eterna. Líder, nesse curso de obreiros e líderes ministeriais, eu concluo dizendo que ser líder, ser obreiro, é ser discípulo. E ser discípulo é ser participante da mesa do Senhor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é participar do pão e do vinho. Em terceiro lugar, é crer na presença misteriosa e maravilhosa de Cristo na Santa Ceia. Em quarto lugar, é participar com respeito, com temor e alegria também na Santa Ceia. Em quinto lugar, é participar sempre que a mesa for servida, sempre, todas as vezes. Eu quero mais e mais. Quem dera agora nós pudéssemos reunir esses 600 irmãos desse grupo e tomarmos a Santa Ceia hoje ainda juntos. Mas se não é possível, que cada um tome em sua denominação e nos lembremos dessa maravilhosa oferta de Jesus e ofertemos a nossa vida também. Em sexto lugar, creia na Santa Ceia como a comunhão dos santos. E em sétimo e último lugar, não participe da Santa Ceia de modo nenhum indignamente. Confesse o seu pecado, procure uma pessoa, se o seu pecado é contra uma pessoa da igreja, peça perdão e vá tomar a Santa Ceia. Ou então, se a pessoa não está presente, tome a Santa Ceia suplicando a Deus que te dê força para a reconciliação, mas não vá indignamente, não vá cinicamente. Não vá como se a falta de perdão não fosse nada, porque você corre o risco de adoecer e até de morrer. Que Deus nos dê uma experiência maravilhosa em cada Santa Ceia que viermos a participar. Se Ele nos der a graça de participar mais uma vez, aleluia. 10 vezes, aleluia. 100 vezes, aleluia. 1.000 vezes, glória a Deus. Mas que em todas elas nós possamos ir tomar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia dignamente, em nome e para a glória de Jesus. Aproveito para responder uma questão, finalizando. Alguns não tomam porque estão com um problema de reconciliação. Então eu digo: peça perdão a Deus antes de tomar, vá e tome a Santa Ceia, porque ela é a presença de Cristo, mas vá pedindo: Senhor, me dá força e autoridade para ir pedir perdão a quem eu ofendi. E se você também está em processo de santificação ao longo desses 30 anos, eu vi muita gente que está caminhando bem na fé cristã, mas não alcançou a perfeição da imagem e da semelhança de Jesus. Então a pessoa fica lá parada e a gente, como liderança, como pastor, fica até um pouco preocupado, depois pergunta e a pessoa diz: não, mas é que esta área ainda eu estou falhando, eu ainda cometo pecado nesta área. Meu irmão, se todos nós formos olhar para uma área que ainda não está santificada, ou duas, ou três, ninguém tomará a Santa Ceia, ou poucos tomarão, porque poucos talvez. Se alguém já chegou lá, alcançou a imagem e semelhança de Jesus. Mas tome a Santa Ceia dignamente, pedindo a Deus a reforma interior, a reforma de todo o teu ser, para que você alcance essa imagem e essa semelhança. Só não faça nada cinicamente, friamente. Só não faça nada por fazer como um ritual vazio. Isso nunca. Isso o Senhor não vai perdoar. Isso é fogo estranho na presença do Senhor. Mas se você tem o desejo de uma reforma interior e de uma reforma em algumas áreas da sua vida, vá e tome, porque a presença de Cristo certamente lhe abençoará. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o amor de Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a unção poderosa do Espírito Santo, que nos guiará e nos guia a toda a verdade. E nos dá, nos reveste de toda autoridade, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.